Ano 2020, slow speed flow. É o seguinte, Joe, I need show, street show, COVID da minha city girl. Não é um convite de post-fit dos hits. Mas criticando o beat, eu vou esperar sem Deus. Zero nos políticos. Com licença na crença, tô que isso passa rápido. Isolado assim, me sinto um bicho no zoológico. Com a pressão dos tórax que quase me matou. E eu já tô com compulsão em carboidrato. É um fato que quando tudo isso passar, vai estar difícil pra eu me recuperar. Mas eu prometo que eu vou buscar bem mais o Senhor. Na igreja, em casa, no campo, ou seja, em todo canto. Só me matou. Festa pros manos, pras mini e pros manos. Se não faço na mão do oleiro, seguiram seus planos. Tantos anos falando de Deus pra geral do meu jeito. Mas o que tenho feito? Com todo o amor que não cabe no peito, avisa lá no gueto. Tô com fé, isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. A fé que ilumina meu caminho, me deixa respirar. Tô com fé, isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. A fé que ilumina o meu caminho, me deixa respirar. Camada de ozônio curada, raio ultravioleta regressa. A natureza tava em quarentena sem respirador, agora tá em festa. Os bichos soltos na rua aproveitaram e saíram da floresta. O mundo é um quarto, sala, cozinha, banheira, terceira guerra. Tipo bomba de plutônio, 20 quilotons. O terremoto de 8 pontos, escala Richter. Anticorpos do universo, prótons e elétrons. Crônicas de Jonas fugindo de Nínive. Já tem turismo no espaço, logo Réveillon. Século 20, epidemia, vírus, gripe. Corpos frágeis adoecem cristãos e maçons. É a tormenta, a trombeta, apocalipse. A economia cansada, deu um tempo, saiu de férias. Shoppings entram fechados e nossa turnê só volta na primavera. Turismo, aviões, hotéis, igrejas sem oferta e sem gorjeta. Somente as doitas, só torcidas, politicamente careta. O meu fim ainda não escrevi, se é pra pegar a visão eu pego. Mas qual o ensinamento, código, tamo, não volto cego. Valor quando se deve, nunca queremos perder. Mas qual será o impossível que agora não dava pra ver? Tô com fé, que isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. A fé que ilumina o meu caminho, me deixa respirar. Tô com fé, que isso tudo vai passar. Deus é, ele foi, sempre será. Ilumina o meu caminho, me deixa respirar. Muito bem. Ao som de 2020, em todas as plataformas de música de sua preferência. Ilumina o meu caminho. Videoclipe e tals. E tals. Essa novíssima. Bonés, camisetas, máscaras e tals. Me deixa respirar. LPs, DVDs e tals. Pendrives, pendrives, MP3.